quando eu digo que não quero mais sofrer. Sua indiferença, o seu jeito de ser, só feriu e maltratou meu coração. Não toque em mim, passou da conta, já não quero mais. Se for embora agora, tanto faz. Você fez tudo errado, e agora é partir pra nós dois. Agora eu só quero esquecer, tirar você da minha vida. Você foi a flecha em meu peito, a dona da minha ferida. Eu fui te amando, te amando, você me esquecendo, esquecendo, até que cheguei no limite em te amar por nós dois. E agora a saudade te mostra a verdade. E a solidão me machucava, maltratava esse amor. Cansei de ficar pra depois. J.R. e Desi Ribeiro, em ritmo de arrocha. É sério, quando eu digo que não quero mais sofrer. Sua indiferença, o seu jeito de ser, só feriu e maltratou meu coração. Não toque em mim, passou da conta, já não quero mais. Se for embora agora, tanto faz. Você fez tudo errado, e agora é partir pra nós dois. Agora eu só quero esquecer, tirar você da minha vida. Você foi a flecha em meu peito, a dona da minha ferida. Eu fui te amando, te amando, você me esquecendo, esquecendo, até que cheguei no limite em te amar por nós dois. E agora a saudade te mostra a verdade. E a solidão me machucava, maltratava esse amor. Cansei de ficar